a sura do arrependimento. Este é um rompimento de Allah e de seu mensageiro, com os que dentre os idólatras vós pactuastes. Então percorrei livremente a terra durante 4 meses, e sabei que não escapareis do castigo de Allah, e que Allah ignominiará os renegadores da fé. E é uma proclamação de Allah e de seu mensageiro aos homens, no dia da peregrinação maior, que Allah e seu mensageiro estão em rompimento com os idólatras. Então, se vos voltais arrependidos, ser-vos-á melhor, e se voltais às costas, sabei que não escapareis do castigo de Allah. E alvissar a Muhammad aos que renegam a fé, doloroso castigo. Exceto com os idólatras, com os quais pactuastes, em seguida, em nada eles vos faltaram e não auxiliaram a ninguém contra vós. Então completai o pacto com eles até seu termo, por certo Allah ama os piedosos. E quando os meses sagrados passarem, matai os idólatras onde quer que os encontreis, e apanhai-os e sediai-os, e ficai à sua espreita onde quer que estejam. Então, se se voltam arrependidos e cumprem a oração, e concedem a zakah, deixai-lhes livre o caminho. Por certo, Allah é perdoador, misericordiador. Se um dos idólatras te pede defesa, defende-o até que ouça as palavras de Allah. Em seguida, faz-o chegar a seu lugar seguro. Isso porque são povo que não sabe. Como os idólatras poderiam ter pacto com Allah e seu mensageiro, a não ser aqueles com quem pactuastes junto da sagrada mesquita? Então, se estes são retos convosco, sede retos com eles, por certo Allah ama os piedosos. Como poderiam tê-lo, enquanto se obtivessem eles a vitória sobre vós? Não observariam convosco parentesco nem obrigação? Agradam-vos com suas bocas, enquanto seus peitos recusam-se. E a maioria deles é perversa. Venderam os versículos de Allah por ínfimo preço e afastaram os homens de seu caminho. Por certo, que viu o que faziam. Não respeitam em crente algum, nem parentesco, nem obrigação. E esses são os agressores. Então, se se voltam arrependidos e cumprem a oração e concedem a zakah, serão, pois, vossos irmãos na religião. E nós aclaramos os versículos a um povo que sabe. E se violam seus juramentos depois de haverem pactuado convosco e difamam vossa religião, combatei os próceres da renegação da fé. Por certo, para eles, não há juramentos respeitados, na esperança de se absterem da descrença. Será que vós não combatereis um povo que violou seus juramentos e tentou fazer sair de Meca o mensageiro e vos empreender um ataque por vez primeira? Receiai-los? Então Allah é mais digno de que o receieis, se sois crentes. Combatei-os, Allah os castigará por vossas mãos e os ignominiará, e vos socorrerá contra eles e curará a aflição dos peitos de um povo crente. E fará ir o rancor de seus corações, e Allah volta-se para quem quer remingo, e Allah é onisciente, sábio. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ou supondo sereis deixados sem provação, enquanto ainda não fizeste saber a Allah quais de vós lutareis, e não tomareis outros por confidentes além de Allah e de seu mensageiro e dos crentes? E Allah do que fazeis é conhecedor. Não é admissível que os idólatras povoem as mesquitas de Allah, testemunhando contra si mesmos a renegação da fé.